o passe, a palestra pública, a infância, a juventude, a escola de pais, todas as demais atividades continuam existindo. Esse estudo sistematizado do Evangelho é apenas mais uma atividade que vai ser de grande importância, porque ele vai ser indicado como sugestão para ser a porta de entrada da casa espírita. Muitos de nós nos queixamos de que o atendimento nas casas espíritas não é tão caloroso, tão receptivo, tão atencioso, tão individualizado como em algumas outras religiões. E essa proposta, esse estudo desenvolvido há muitos anos e que tem sido objetivo de um grupo de estudos da Federação Espírita do Distrito Federal, traz inúmeras soluções para essas mazelas. O nome, em verdade, não importa. Esse trabalho já recebeu diversas denominações. No Ceará, ele começou com o nome de Tratamento Espiritual. Posteriormente, a Federação Espírita do Estado do Ceará utilizou a terminologia Atendimento Espiritual, que hoje constitui uma área de estudo, uma diretoria da Federação Espírita Brasileira, que já tem um trabalho notável sobre esse assunto. No Amazonas, onde nasceu, ele tem a denominação de atendimento espiritual, de tratamento espiritual. No Pará, os estados vizinhos, já tem uma denominação de apoio à reforma íntima ou outras denominações equivalentes. Na Paraíba, ele recebeu o nome de terapia do Evangelho, o Evangelho-terapia. No sul da Bahia, algumas cidades já implantaram com o nome também de tratamento espiritual. Na Federação Espírita do Distrito Federal, estamos discutindo ainda a melhor denominação, mas o nome que se tornou fácil e de maneira bem objetiva seria GEP, a sigla que significa Grupo de Estudos e Prática do Evangelho. Uma sugestão que nós estamos propondo aos senhores que estão assistindo essa apresentação. Outros nomes poderão ser admitidos, porque nós queremos evitar que esse estudo do Evangelho em grupo, que apesar de ser terapêutico, apesar de ter uma conotação psicoterápica à luz do Evangelho, ele não deve ser confundido com o tratamento médico, com o tratamento psicológico. Então, nós queremos evitar esse tipo de problema com o Conselho de Medicina, com o Conselho de Psicologia. Preferimos adotar uma terminologia mais simples, mas esse estudo em grupo, que já insistia Allan Kardec no Livro dos Médiuns, defendendo que as sociedades espíritas deveriam ser constituídas de pequenos grupos, de 15, 20 a 25 pessoas. Kardec preferia pequenos grupos ao invés de uma grande assembleia de 200, 300 pessoas participando, porque ele sabia que naquele pequeno grupo nós formaríamos vínculos, criaríamos amarras que facilitariam a permanência da pessoa na casa espírita, evitando a evasão tão comum nos dias de hoje. Então, um conselho do próprio codificador. Uma outra frase que é importante mencionar, atribuída a Chico Xavier e que consta em uma de suas biografias, quando Chico muda do primeiro centro espírita, o Luiz Gonzaga, para a Comunhão Espírita da Prece, ele asseverou a um dos seus amigos que em casa que muito cresce, o amor desaparece. E isso levou a uma certa polêmica no meio espírita. Alguns dirigentes chegaram a defender que as casas espíritas de maior tamanho deveriam deixar de existir. Nós ficamos preocupados com essa afirmativa e resolvemos estudar esse assunto com um pouco mais de cuidado. E verificamos em um dos livros de Adelino Silveira, um dos grandes pesquisadores da obra de Chico, um dos causos onde ele narra exatamente essa explicação. O nome do causo chama-se O Tamanho da Preguiça. Veremos que não é por acaso que tem essa denominação. Chico Xavier estava em Uberaba e um determinado trabalhador de uma casa espírita ganhou um terreno grande onde desejava fundar uma casa espírita.